3600, livre LS, se desça para 2000 com 1017, informe estabilizado no curso do localizador. Ativo DS2000, atualizado ILS 76190, tá 1997, tá 3600. É, reporte termina, quem do reboque? Positivo, combinado, certo. C374, mantenha a posição, aguardando, estou com o tráfego total que vai cruzar a retaguarda e fique na minha escuta, fase inicial, ok? Total 9908 para o táxi, com 3 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. Já total, táxi em frente, Índia, reporte pronto no ponto de espera da 10, 1017, ajuste. 1017, reportará no ponto de espera total, Índia. 9074, após o tráfego total, retaguarda, está livre, 02, chega táxi. Calçado na 12, com o tempo de back, boa noite. Boa noite, gente. Salvador, November Yankee Mike para o parque. November Yankee Mike, táxi autorizado, até o ponto de parada 07, reporte após para ingresso. Ajuste 1007. Sobre o táxi, reportará para ingresso, November Yankee Mike. Para Salvador, total 9908, espera 10 pronto. Ok, eu estou com um Airbus agora 3 milhas de externa, ainda é quase imediato? Afirma. Autorizado total, 110.5. Agilizando além de qual total 9908. 953, Torre Salvador, da 3600, visual. 3600, sim, contra aproximação, aguardando que está livre. 3600. Zero, check trem, pouso autorizado, vento 190 graus, consigo nós. Trem de pouso baixado travado, livre pouso, pista 10, trans 3600. Sim. O total 9908, decolado agora 52, controle em 208, bom voo. 208, bom, boa noite. Controle Salvador, boa noite, total 9908. Total 9908, boa noite, contato, radar, decolagem, tudo mantém 320 após 2000 pés, direto Lido. 320 após 2000, Lido, total 9908. Tá 3305. Tá 3305. Confirma, tá 3305. 3305, chame Recife 2545, alterna 2005, 104, direita, repórter pronto, ponto de espera, 1017, ajuste. Zero, bem-vindo, Sola 54, ao livrar à direita. Na minha escuta, Alfa Juliette, portão 8, portão 09. Afirmativo, livra, Alfa Juliette, portão 9, na sua escuta. Escuta 360. Quanto espera pronto, Golo 074. Está livre, autorizado além de decolar, o vento 120 graus, 5 nós. Ah, decola, Golo 074. 74, decolado agora, 56, controle 208, bom voo. 208, Corno 074, bom voo, boa noite. Reporte, alinhado e pronto, cabeceira. Pronto, 074, 1600 na Tael, Leda Bridge, para 360. Corno 074, contato radar na decolagem, submantenho 360 após 2000 Leda. Para 360 após 2000 Leda, Corno 074. E aqui Mike, livre decolagem no 7, o vento 120 graus, 62. Livre decolagem, no 9908, chame Recife 251, antena 3325. 51, 3325, total 9908. Aqui Mike decolado agora 01, agressando um axé, controle 208, bom voo. Grato, prossegue 2098, está retorno. Rádio Salvador, bom dia, boa noite. O Papa Tango da Rubric Mike está colado no 7 para o Tango. November Yankee Mike, suba e mantenha o número pés em condições visuais, corredor Axé. Tome, para da barra. Mantendo o número pés, corredor Axé, reporta para da barra, November Yankee Mike. A finalização desse para 2 mil pés, altímetro em Salvador, 107, chegada à Mari. 2 mil pés, 107, chegada à Mari, autoriza a estátua, presidente. Autorizado. Gol no 074, chame Recife, 1251, alterna 3325. 251, 3325, gol no 074, boa noite. Boa noite, 05. Assinei a identificação desse mantém a 3 mil pés, altímetro em Salvador, no 07. Chegada, Mari. 3.017 na Mari, no 05. Lembra Yankee Mike, gente, intenções de ingressão no Bonfim? Livre ingressar no corredor Bonfim, mantenha o número 10 em condições visuais, o altímetro em Salvador 10107, informe em Paripe. 10107, informar a Paripe, November Yankee Mike. Controle Salvador, Oceanair 6292. Controle Salvador, Oceanair 6292. Desce para 4010, altímetro em Salvador, 1017, chegada mais. 4010, 1017, 6212. Ele é possível, provedora. Gente, TAP, 6212. TAP descendo para 4010, 6212. Web 5809, tráfego, posição de 11 horas, 4 milhas, mantendo 1 mil pés, mesmo rumo, Papa 28 alfa. Web 5809. 5809, chame torre 118, decimal 95, concurso. 1895, obrigado. Salvador Control, 1162, 1150. Contact 3152 Spock Island, Tenant 2550, Mare Arrival. That's right, sir. 050, Mari Arrival, QNH 1017. Ok, sir. 050, Mari Arrival, 1017, on the spot, collision ground, 3152.